Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes tu ou escolho eu? Edição para sábado, dia 8, 7 de julho, ou 6 de 2013. Estou a falar assim meio esganifado porque estou virado para cima para poder chegar ao pé do microfone. Uhum. E tenho comigo o... Agora não escolheu direito, mas, enfim, é saltabolhas. O Nuno. E porquê é que não sou escolhendo direito se estou ao teu lado direito? Porque agora já não há um microfone no meio. Então, mas eu continuo a estar no lado direito. Somos dois e eu continuo a ser o do lado direito e do lado esquerdo. Está bem. Onde é que há louças do microfone? Olá. Está muito frio. Muito frio. E temos aqui três cobertores para cada um. E por isso é que estamos assim todos animados, porque estamos a brigar do frio. Exatamente. Por causa disso. E hoje é dia 6, não é dia 8, nem 7. É uma coisa. O meu cérebro já não está a funcionar como deve ser. Já está quase em estado líquido. Ah. Também já pediste a tua demissão do governo. Não. Por isso é que ficaste assim, já estava a variar da cabeça. Não, é só para isso para a semana. Ah, é só para a semana. É. Ainda pensei em fazer um dia das mentiras, mas depois, quando vi, afinal, o dia das mentiras é quando um político quiser. Sabes que o diário do... Acho que é do Alex Song, jogador de Barcelona de futebol. Do dia 31 de março passa para o dia 2 de abril. Para pronto. Ninguém o enganar. Pronto. É sério. E ontem. É sério? Quer dizer, o que eles entram no meu passarinho... Nem sempre é bem, é verdade. Pronto. É bem. É mal. A tua semana foi boa, foi má, está tudo bem, está tudo. Muito obrigado. Muito calor. Foi, é como eu, pá. Pouca vergonha. Muito calor, emissões que não foram ao ar. Ontem praticamente não temos programa, por causa do calor. Enfim. É a chatice do costume. Eu só não percebo uma coisa. A ver se não consegues explicar. Eu explico. Tu complica. Não. O que é que meteorologia tem a ver com política? Porquê? Não é porque agora os meteorologistas também deram nome de mentira. Mentira? Eles disseram que ia ser... O verão mais frio dos últimos 200 anos. Eu não sei onde é que eles tinham a cabeça, ou o termómetro. Sim, pronto, está. Carlos Bonaparte começa a sua saga de críticas. Passaram até agora duas semanas, já começou o verão. Como é que tu sabes que daqui a... faltam dois meses e meio? Sabes lá como é que vai ser? Diz lá. Depois a gente lá para o final de setembro. E além disso, o que eles disseram é que ia ser o verão mais fresco, em média, mas que ia haver dias quentes como nos outros anos todos. Não. E além disso, não foram os portugueses que preveram isso, foi em França. Eu não estou a dizer que foram os portugueses. Ah, tá. Em França também há mentirosos. Pois. Desculpa, também há políticos. Ainda mais que aqui. Pois é. São muito mais que nós. Pois são. E então, quanto maior o número de pessoas, maior é a probabilidade de encontrar mentirosos que gostam muito de mentirar. E daí, não sei, depende da percentagem. Ora, aí está. Depende da percentagem. Então imagina. Por exemplo, em 30 mil brasileiros, 10 mil partem a lista toda. Em 100 portugueses, 70 partem a lista toda. Por exemplo. São muito menos, mas em termos de percentagens são muito maiores. Percebeste? Percebi, mas não concordo com a tua visão. Que é uma coisa muito cara. Ah, isso é o bisum. É, isso é o bisum. É. Não, estou a pensar no bisum, porque até acho que a certa será mais ao contrário. Mas... Olha, já passámos metade do ano, estamos nos primeiros dias da segunda metade do ano. Sentes-te mais feliz? Não achas que é uma mudança significativa nas nossas existências? Por acaso, sinto-me mais feliz, vou-me sentir, a pouco e a pouco vou-me sentir mais feliz desde 21 de junho, sabes? Ah, é? Porquê? Porque daqui para a frente só dias mais pequenos. Dias mais pequenos? Ah, pois, claro. E qual é a vantagem nisso? Menos calor, a seu tempo. Nota-se. A seu tempo. Menos, depois vai começar a seu tempo também vai começar a amanhecer mais tarde e a noite ser mais cedo. E o seu gosto. Tempo não tem a ver com a primeira música de hoje. Não, é esse o tipo, já não sei. Bom. Mas pronto. Isso é, enfim, pronto. Coisa. É isso. Não, mas é tão um calor desconfortável, tão um calor, é uma coisa... Então vamos lá andar com isto para a frente. Menos falas, menos calotinhos, mais coisa e mais aconchegado sentes da minha parte. A primeira música de hoje vai ser... Ai, não sou eu. É ele. Ele vai falar agora. Não sei se falo. Ladra, então. Na cá. Lota. Ladra, deixa lá. Ladra. Primeira música. É portuguesa. É o que eu sei. Aliás, são as três portuguesas. São as três. A seis, então. São não, a primeira resposta não vai ser a primeira. Ah, vês? Ah, eu não vejo onde é que vejo. Vamos lá, a primeira. Sim, então a primeira escolha vai ser portuguesa. E vai ser uma música dedicada ao Nuno. Ah! Ah, pois é. Qual é o título? Meu querido porco? Não. Então, meu querido avô. Querido avô. Sabes porque agora fizeste lembrar lá das bandas da 4, os Batanetes. A Filipa Batanetes chamava o meu amorzinho porco lá ao outro. Ah, eu não via os Batanetes. Claro que via. Quando não tinha nada para fazer. Sim, sim. Ou seja, que era praticamente sempre na altura. Sim, sim. Eu via as era o que eu fazia à noite, era ver telenovelas e... E essas coisinhas, Batanetes e... O Prédio do Vasco e... Mas pronto. Explica lá. Bom. Isto não faltasse energia e esta é uma maior escolha de sempre. Não vai ser maior que eu não deixo. Pois me não, convenço ainda. Maior... Não, maior. Se és maior, para mim maior é tamanho, é duração, neste caso. Pronto, o meu melhor escolhe de sempre. Só não vai ser porque, de facto, as minhas energias não deixam. Porque senão estava aqui, todo eufórico. E então... digamos que as três músicas de hoje reportam... Dois pontos. Quando eu tinha 5 anos... E ponto número 2, se não tinha 5, tinha quase 5. E ponto número 2, reportam ao mesmo festival da canção, RTP. Como é que um festival com 8 músicas eu vou escolher 3 delas? De que ano? 1991. Lusitana Paixão. É. É a minha primeira grande recordação. E digo a minha primeira grande recordação no sentido de que é mesmo grande. Eu lembro-me praticamente todo o espetáculo. Aliás, não me lembro assim. Como é que dizer, não me lembro assim agora assim de corrido, mas se eu fosse a ver. Ainda não me lembro dessas coisas. Se eu fosse a acompanhar, se eu imagino, se agora me pudesse o festival, eu reconheci aquilo tudo. Pronto. E então aquilo começa da seguinte maneira. Num dia de semana de manhã. Ou seja, aquilo foi gravado à noite, acho que foi no sábado. E então, há um dia da semana de manhã em que colocamos a cassete no vídeo e há aquele som que dava nas cassetes de vídeo. Sim. Pronto. Ou quando gravavas no canal de televisão, o que é que foi? Tinha sempre esse som. E então, lá estava esse ao princípio. Depois estava, acho que ainda estava, o hino da Eurovisão. E depois havia então este... Começava então um festival. Festival que já não lembro por quem é que era apresentado. Nuno Miguel e Eládio Clímaco. Talvez. Eládio Clímaco acho que era. Não tenho certeza. Mas pronto. Era um festival realmente. Era um festival de RTP da canção e ficou marcado porque eu lembro-me, como digo, de tantas coisas. Eu andei durante tantos anos à procura da música Bye Lily, Lily Bye, que eu adorava aquela música enquanto era pequenino. E lembro-me da apresentação e agora vamos ouvir, não sei o quê e tal. E podias sentir a dor e tal. A música dos. Não sei como é que se chamavam, só soube há pouco tempo. Tea and Gus. E depois era assim. Aquilo. Eu lembro-me de estar a ver o festival. Eu gravo aquelas músicas. Estava a ver o festival. Lembro-me inclusive que a música que nós vamos ouvir em primeiro lugar. A gravação tinha ficado um bocadinho estragada logo ao princípio. Ou seja, aquilo ficava assim com uma cor meio branca e depois é que ficava vermelho. Que era um bocado a cor do vídeo, desenho, é mais não, era vermelho. Entre a cor de rosa e o vermelho, aquilo tem uma cor que não sei como é que se chama. É, mais ou menos. Pronto, depois ela mexia-se, botava-se a imagem e mexia, e então ela cantava a música. Por acaso no YouTube não tivesse sequer essa preocupação de tentar perceber se era. Enfim, se era vermelho, se não era. Mas eu tenho essa imagem. Tenho a imagem de estar. Portanto, a televisão estava à direita e eu estava com. À direita, de onde eu estava, onde está à direita, aliás, à esquerda da televisão. Mas no fundo, acho que ela já estava, portanto, junto à porta que dava depois para o quarto dos meus pais. O quarto dos meus pais. O quarto dos meus pais. Pronto, exatamente. E então, era uma casinha muito pobre, era, porque era um pé fabricado. Forrado a madeira, forrado a papel. Mas era um pré-fabricado. E então, eu lembro de estar com a minha irmã. E era daquelas alturas em que eu ficava sossegado. Porque eu adorava mesmo aquilo. Gostava mesmo daquelas músicas. Depois aquilo, claro, gravou o intervalo da RTP e tudo. E eu lembro-me de ir para o intervalo e tal. E regressar, em uma coisa muito gira que havia entre as músicas. Mesmo sexto? Depois de acabar um tema, colocavam sempre um excerto de um filme. E eu lembro-me de coisas como Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Oh mãe! Que foi, filha? Aquela boneca bateu-me! Mas eu não sei de que filme é que é isto. Ouvias e pronto. Mas ficou da memória. Ficou na memória. Tanto que depois durante alguns anos. Rapaz, um ano lá em casa havia de vez em quando lá saía essa coisa do aquela boneca bateu-me! Pronto. Havia. Mas, ou seja, mas eles punham trechos de filmes antigos. Devia ser para mudar o cenário, o que é que era, sei lá eu. Aquilo era em direto, não é? Eles lá, não era como agora, não é? Eles lá para mudar a disposição dos microfones, colocar instrumentos, tirar isso. Pois, devia ser para isso. É. E então lá colocavam esses trechos de filmes. Por acaso lembro-me bem. Mas mesmo muito bem desse. É que lembro-me das músicas todas. E eu lembro-me inclusive de sentir assim. Primeiro cantou a Mariel. E depois cantou o autor da segunda escolha. O autor não. Cantou o cantor da segunda escolha. Ele não é o autor. E quer dizer. Eu lembro-me de sentir inclusive aquela coisa do. Ei, que diferença! Porque a primeira música é assim mais calminha. A segunda é uma voz toda poderosa. Ai, não foi todo fado? Ah, isso já foi noutra. Não, isso não foi noutras músicas. Foi 21 anos depois. Sabes que mas o Festival RTP da Canção 2012 é de ouvir e chorar. Por menos. Não, mas é. Sim, estás a falar sobre a diferença de música para música. Pronto, eu lembro-me disso. E lembro-me de. E sabes uma coisa que eu me lembro de automaticamente? É. Eu estar a ouvir aquela música de Bye, bye, Lili. Bye, Lili, bye. Bye, bye, pum, pum, bye, bye, bye, Lili. E esta música eu lembro-me assim, sem ter. Depois, claro, ouvi. E até por isso é que eu sei que são os Tian Gaz e não sei o que, não sei como é. Mas eu lembrava-me sempre dessa música. Foi uma música que eu nunca mais me esqueci. Achava piada a música. Eu sei. Achava piada a música. Uma coisa que eu não me lembrava desse festival. Não me lembrava mesmo. Quem é que ganhou? Ganhou o José da Paixão. Isso aí, eu o que é que eu não me lembrava. Não, eu lembro-me logo. Lembro-me desse, lembro-me quando ganhou a Nuxa em 92. Então o que é que não me lembrava em 91? Era que as músicas eram representadas por uma editora. Havia 8 editoras no final? Sim. Ou uma que tinha mais? Não, 8 editoras. As coisas que tu sabes. Oh Carlitos, tu és mesmo normal, tu não estás normal, tu não estás normal. Como é que tu te lembras disso tu? É. Aos 5, aos 4 anos. Mas, pois isso é verdade. Se calhar já viste mais tarde na RTP Memória ou... Não vi nada. Nunca mais vou ver. Nunca mais cheguei... Ah, porque senão já tinha escolhido antes. O que se passou foi porque eu sabes que eu andei durante. Eu de vez em quando procurava pela internet no YouTube, bye bye Lili, Lili bye, Lusitana Paixão Festival, e de repente, numa dessas pesquisas, encontrei. Pensei, peraí, deixa-me por aqui o festival, festival 1991. Porque eu realmente encontro as músicas todas dos festivais, ao vivo, mas encontro. Deixa-me cá pesquisar, 91 não é assim tão antigo. E encontrei. Encontrei as músicas todas do festival. Aliás, outra coisa que também não lembrava, quer dizer, na altura era impossível ter a noção disso. Sabes qual é que foi um dos participantes? Quem foi? O Emanuel. É natural. Foi em 91? Foi. Eu lembro de o ver num festival, não sei o que era. É, foi em 91. Mas é, eu lembro-me de algumas coisas. Olha, lembro-me do festival a seguir, em 92. De estar a ouvir a Nuxa e pensar. Mas aí já estava noutra casa, já estava mais distraído a brincar com Legos, etc. Mas eu já estava. Eu lembro de ouvir a Nuxa e pensar. É esta que vai ganhar. Em 92. Sim? Pronto. Mas mesmo esta. Mas mesmo desta, eu tinha uma outra música que até é parecida com a que ganhou em 92. E não sei se terá, em que lugar é que terá ficado. Mas eu, por isso é que eu me lembro das chamadas telefónicas. Mas eu lembro-me. Eu lembro de ouvir a Carla Sofia. Não, não vou adiantar mais, já me adianta demais. Eu também. A Coimbra. Ah, não, eu. Sofia, não sabia. Digamos que. Eu lembro da Carla Sofia e eu ouvi aquela música e pensei, ela vai ganhar. E é engraçado que não acertaste. Não, por acaso depois quando eu vi o Zutana Paixão, aliás, que até foi antes, o Zutana Paixão foi a música número 5, mas eu não sei na altura, ou uma ou outra, já não sei se fiquem na dúvida uma ou outra, ou se apostei mesmo na Carla ou Sofia. Bom, o que interessa, essa é a música que mais do festival. E esta, lembro, assim que eu vi. Até me lembro, ou seja, até me lembro de quando eu vi a Marielle, de pensar, bem, ela está nervosa. Coisas que eu pensei, ela está nervosa. Olha que pessoa tão simples. Ela vai se enganar. Foi esse o teu raciocínio durante a música? Foram outras coisas que eu pensei. E devo ter pensado mais uma, que era, epá, como desafina. Não sei, mas tenho uma vaga de alguma coisa assim do género. E a quinta coisa era, epá, nunca mais chegar à sobremesa. Não, porque isto foi de manhã. Ah, pois. É a sobremesa do pequeno almoço. Eu lembro-me de ter ouvido... Mas é engraçado, porque eu lembro-me de... Ou seja, eu devia estar de férias da Páscoa. É provável. Porque eu lembro que nós ouvimos isto de manhã. Porque nós ouvimos este festival mais algumas vezes. Sempre na mesma casa. Mas ouvimos mais algumas vezes. Não sei, porque eu nós gostávamos mesmo daquele festival. E surgiu isto agora porquê? Porque na semana passada, no domingo passado, enquanto, enfim, se deu mais uma paragem. Forçada. Forçada a nossa programação. Aos Fahrenheits. Porque o mal nem está em eu ir à internet. O mal está mesmo em abrir o programa de edição de som e puxar pelo disco. Sim, mas o que é que aconteceu no domingo? No domingo... Ora, tive a oportunidade de pesquisar por. Deu um godão para pesquisar por Festival 1991 e encontrei as musiquinhas todas. Estás a ver? Estás? Estou. Só sei que não estou a ver. Pronto, e é isso. Então vamos ouvir. O que é que tem a ver comigo? Vamos ouvir uma musiquinha muito gira chamada No Teu Sorriso. Interpretar. Ah, agora qual era? Foi a canção número quê? Foi a canção número 1. Canção número 1. Título. No Teu Sorriso. Intérprete. Marielle. Orquestração. Miguel, não recordo agora o nome. Por ti nasci. Yeah. ia escolher uma música vinda diretamente do Reino Unido, mais concretamente de Inglaterra. Mas, devido ao piano, bem, até foi para o piano que eu ia escolher a música em causa, que agora ficou escondida e reservada para outra emissão. Mas devido ao piano e devido ao discurso do Carlos Bonaparte sobre o festival, fez-me lembrar uma outra intérprete que, nos seus tempos 16 anos, ganhou o festival. Em 1993 ou 4, Anabela. Foi 93 ou 94, tá? 93. 93. Foi? Quem ganhou em 94? Foi Sara Tavares. E 95? Foi o... Como é que ele se chama? Borilho com Chocolate. O Tom Zé. O PC. Coisa. Então tens razão. Pronto. Tens razão. Tens razão. 96 foi um seu ministro, por isso tem lógica. Em 1993, a Anabela ganhou uma música com... Ganhou o festival com a música Cidade Até Sabia, que já passou aqui. Mas há outra música que a Anabela canta que me diz mais. Que me condiz mais. Decorria o dia 8 de junho, portanto, fez há pouco tempo, 3 anos, 8 de junho de 2010. Por acaso não é o saparinho da carnecha, para não? Não sei o que é que estás a falar. Há um episódio curioso que eu já contei ao outro locutor, que já agora fala sozinho. Contei ao outro locutor, mas acho que nunca contei aqui. Ou se calhar se contei, olha, repito, porque eu sou balhoto, não me lembro. Mas, acho que no dia 8 de junho de 2010, uma terça-feira de manhã, estava eu na minha viatura que se chama Lotus e estes momentos são muito bonitos. E então, chego ao Centro de Saúde que ia ter uma consulta. Estou brincando. Chego ao Centro de Saúde que ia ter uma consulta e a Antena 1 estava na altura a fazer publicidade a um disco Antena 1, como eles dizem. Que era o álbum Nós, da Anabela. É o Nós, não é? É. E então, antes de eu sair, portanto, eu estacionei o carro lá perto do Centro de Saúde, e antes de desligar o carro, que é desligar o carro, o rádio também desliga, como é óbvio, mas a última coisa que eu ouvi no rádio foi: sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir e tal. E foi no Mir, que eu desliguei o carro. Ora, fui eu ao Centro de Saúde, estive lá uma hora e meia, duas horas, e não houve consulta, porque tinham trocado os horários e tal, e acabámos por ir embora. Mas o que aconteceu durante esse espaço, por um lado, e ainda hoje agradeço ter... há momentos que definem certas coisas, até em termos musicais, que nós nunca imaginámos. Se eu tivesse ido de consulta logo no momento, quando eu cheguei ao Centro de Saúde, nunca tinha criado o que eu vou falar a seguir. Mas durante aquele período... Eu peguei naqueles dois versos que tinha ouvido. Sabes, eu ainda... Pois. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. E depois fiz eu o resto da música, porque eu nunca tinha ouvido aquela música, que era o original do Gemini. E eu depois pus-me a imaginar. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. À espera de um abraço, à espera do meu espaço, que sonho ainda sentir. Passado poucos dias fiz uma versão dessa música em guitarra e continuei sem ouvir o original. E a verdade é que depois eu dormi tornei a ver, porque ela faz dormir, mas de manhã ao acordar. Mas na minha imaginação era à espera de um abraço, à espera de um espaço. E depois fiz o resto da música. Guardei-me para nós. E foi nesse contexto que eu decidi lembrar-me, portanto, depois de criar uma versão minha chamada Noites Sem Dormir, em junho de 2010, vamos ouvir aqui a Anabela a cantar essa música, porque no fundo foi o início do refrão cantado pela Anabela que originou uma música que eu inventei. Já viram que bonito? Música minha. Canção número 2, Pensando em Ti, intérprete Anabela, orquestração Antena 1 Krasman. As manhãs em que a sorrir nos levantamos depois de uma noite sem sem dormir, se ainda não esqueceste o acordar da tristeza ao ver as horas passar e o jantar frio na mesa, se ainda não esqueceste cartas que então te escrevi, se ainda abres por vezes os livros que te ofereci, se ainda sabes de cor as cores que sempre vesti, canções que sempre cantei, as cores que sempre escolhi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, mas de manhã ao levantar sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para prazer que uma criança nos deu, desde que a vimos nascer ao fim de um dia de verão, passeios à beira-mar, deixando atrás pela areia os pés marcados a par. Se ainda não esqueceste os silêncios que quebrei para dizer-te a chorar, foste o único que amei. Se ainda não esqueceste o dia em que nasci, a nossa primeira noite, o pouco que te pedi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, mas de manhã ao levantar sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, só falam de amor, pedem-te para voltar. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para voltar. Já estamos no ar? Não. Ainda bem, senão já tínhamos caído. Pois, claro. Não está vento nenhum. Esqueci-me de dizer que a versão que eu fiz do Pensando em Ti, chamada Noite Sem Dormir, também fez parte do único storyteller português da história da Rádio Antena Web, na altura no Canal 2. É verdade. Foi o que tu disse? Não, fui eu. Fui eu? Não, fui eu que puxei o assunto, tu apenas confirmaste. Exatamente. Pois. Mas, como fui eu que confirmei... Oh, é que vai... Oh, António! Este é o momento em que o cérebro de me para, coitadinho. Não percebeste a deixa que era para... António! Ah! Depois só é o cérebro do Nuno que para, como vou dizer. Afinal está um bocadinho líquido, mas ainda está a funcionar mais ou menos. Pois, está bem. Pronto, já liquidificou um bocadinho. Continua. António. Ora bem. Eu há pouco, agora vou retomar uma parte da história que eu contei. Acaba a Marielle, que eu já não me lembrava que se chamava Marielle. Mas é engraçado porque eu sempre soube que aquela primeira música, a mulherzinha tinha um nome estranho. Achava giro, achava o nome engraçado, ainda hoje acho. Achava, mas eu sabia que tinha um nome estranho, mas não lembrava qual é que era. É Marielle. Acho que foi ela que representou a editora Namush. O nome é bom. Tu não é? Namush. É? Pronto. Mas isso acho que era uma coisa. Na altura era tão mais difícil produzir discos e havia tão mais editoras do que agora. É crise. Mas também, pronto, não havia assim tantos artistas independentes, mas mesmo assim... E chega para a frente. Pronto, e então... Já está, cheguei muito. Muito. Então, fico cansado, fazer esforço. Mas dizia eu... portanto... Canta a Mariel à primeira cena de filme, não é? Se não estou a ver, até era Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro! Pronto. E depois então voltam lá às palminhas e tal. E pronto. E prepara-se então para apresentar a segunda música e que se chama E Até Quando, não é? E a música é do Toy. Quem canta é o Toy. Eu não estou a perceber quem é que é o Toy. Começo a ouvir a música. E assim, e que diferença. Era uma musiquinha. Mas assim, sabes aquela coisa de uma música assim tão... Tão calminha. Ai, e tal. O teu sorriso e tal. Mas gostava daquela voz pujante. Daquela segurança toda. Assim, eu até pensei, ah, este sabe cantar. Mas é que eu estou triste, eu lembro disto tudo. Ah, este sabe cantar. E de vez em quando lá podia brincar um bocadinho com os legs ou assim, mas estava mais atento ao festival. Já na altura. Já na altura. Na altura. Imaginei eu com 5 anos, ou quase 5, não sei quando é que foi o festival. Foi para aí em março, deve ter sido. Na altura era nessa altura. E agora não é. E agora não é. Não, o que era antes, em março, em março e abril, era o festival Eurovisão da Canção. Depois é que foi sendo adiado. Mas... Lembro-me, sei lá, de vários momentos dessa música. E eles acho que foram a música 4 para um breve intervalo, que foi, já não sei quando é que foi. Sei que o que interessa é que foram para um intervalo. 7 de março de 1991, na Feira Internacional de Lisboa. Na FIL. Pronto, ainda sabe que esse FIL. Ele não foi no dia de anos da RTP. Pois foi, ele não terá falado nisso. Acho que ele falou nisso. Eu acho que ele falou em qualquer coisa com o FIL. Interessa, continua. Olha, o que dava. Ah, como é que se chama o que dava? Agora fugiu-me. Não é o José Carlos Ribeiro. Mas aquela voz de manhã. Ah, é o José Isidro. A sério? Está bem, está bem. Eu acho que é o Jorge que apresentava o festival de 91. Está bem, e agora? Agora vai pesquisar. Enquanto mas sei lá isso, pá, vou continuar a falar. Enquanto eu falo. Era o Jorge Zidra. Que falava na FIL. Era. Olha, mas agora estou a falar nisso, lembro-me de alguma coisa relacionada com a FIL. Foi internacional, não era muita coisa para a minha cabeça na altura, mas FIL era o nome giro. Lembro-me. Até foi quando acabou a terceira música. A da Lily Pai. Era o Júlio Cidro, era. Mas pronto. Lembro-me de ouvir essa música. E era aquela coisa que eu não, agora não. Agora já não tenho tanto isso. Mas eu na altura tinha. Já não tanto, mas já tenho alguma. E eu adorava o meio dos programas. Ana Paula Reis e João Isidro. Ah, vês que eu tinha razão? E já estavas aí a rir? Vês? Eu estou-me a rir porque José Alberto e ninguém foi. Se não fosse alguém desconhecido, agora não te lembravas o nome do João Isidro. Não é do nome. Tenho em conta que eu estava a tentar lembrar-me de uma voz e eu nunca ouvi a apresentação deles nos vídeos. Está bem. Agora que falaste na fila é que eu estava a lembrar-me dele falar da voz dele. Está bem. Porque eu não me fazia a mesma ideia. Que passados 20 anos ia ser teu colega de uma cantora, na questão de meio imaginário. Bom, eu, e mais? A ver, eu serei sempre um aprendiz. Não? Continua, António. Mas pronto. E então, mas lembro-me, a sério, eu adorava estas... Mas não sei o que é que aconteceu à cassete, quando se lá se perdeu. Lá se enrolou, pai, no vídeo, assim. Mas eu gostava tanto daquilo. Não sei, daquelas coisas que eu gostava, eu adorava aquelas músicas, aquela... aquela passagem de umas músicas para as outras no festival, etc. Eu gostava daquilo. Aliás, havia um programa muito giro que eu também apresentava ao domingo, que também... Sabes como é que eu brincava ao domingo? Como é? Ao domingo, já em 92, ao domingo, ele fazia um programa ao domingo à tarde, que era Feira Popular, como é que se chamava aquilo? O Passeio dos Onegros. Não, em 92 já não era. Não sei. Em 92, acho que se chamava mesmo Feira Popular. Era um programa com muitos jogos e não sei o quê. Sim. Como é que eu brincava? Eu brincava num cesto de roupa azul. Eu cheguei a caber apertado dentro de um cesto de roupa. Vazio, claro. Eu a brincar lá, depois saí do cesto e destruí as minhas construções todas porque ao sair do cesto, virei o cesto e caímos lá todos por cima. Mas pronto. Também não tinha lá muitos, mas pronto. Tinha lá uma construçãozinha gira. Do era um entretenimento total? Não. Não? Ou seria? Mas... mistura fina? Não. Aí sai a produção. Deixa lá. Pois não sei. É estranho. Porque eu lembro da Feira Popular. Ou domingo, na feira. Não. Não é isso. Pronto. Olha, sabes um programa muito giro que eu me lembro da RTP? Que dava... Acho que era depois do almoço, aos domingos. Que era? Aliás, dois. Um deles era mítico, que era o Portugal Radical. Esse era um programa mítico. E o outro era Sem Limites. E o que é que tem a ver com a música? Com a música especificamente nada, mas tem a ver com a RTP. Ah, bem. Quando eu almoçava... aliás, o Portugal Radical acho que estava ainda 99. Sim. Ou o Sem Limites que estava 99. Um deles dava. Mas eu lembro de estar a almoçar e a ver precisamente o Portugal Radical. Porque era a altura em que as notícias acabavam lá para 1h40, sabes? Não tinha te lembras disso? Não lembro-me, pá, mas o que é que isso tem a ver com o Toy? Tem a ver com o que a RTP é. Não, continua. Porquê é que escolheste a música do Toy e não escolheste outra? Isto é até assim, por acaso. Acontece. Mas pronto. É assim, escolhi esta música do Toy porque há essa transição, e eu lembro dessa transição da Mariel para o Toy. Não é? Para o Toy. Podia ser anti-Toy, mas é para o Toy, estás a ver? É como os protóis e os outros. Os protótipos? Não, os protóis, é os neuróis. É. Neutróis, aliás, peço desculpa. É. Agora, sério. Diz eu. Que esta música, ou seja, lembro-me bem da transição de uma música para a outra, do filme a preto e branco, entretanto pelo meio, e agora que falaste no Júlio, ainda mais não vivas a memória, até foi o que falei, mas não interessa, porque realmente, não sei, eu lembro-me da transição das músicas, e no caso especificamente destas, e é uma coisa que eu sempre me vou lembrar, é que estas músicas... muito aludem a uma das... E a esta transição especificamente muito alude a uma das... Digamos, a uma das casas... Eu não sei explicar. Eu adorei ser um miúdo até aos meus 10 anos de idade. Eu adorei ser um miúdo. E tive uma vida feliz até aos meus 10 anos de idade. E, ou seja, 5 deles passaram nessa casa. Eu tinha... pronto, éramos três irmãos, ainda hoje somos, não é? Éramos três irmãos todos na brincadeira, a ajudar com as suas coisas, mas na brincadeira. Havia esta união, nós já tínhamos uma televisão, também não era preciso mais. Ah não, tínhamos duas. Por acaso tínhamos duas. Isso é uma coisa que eu lembro também. Já enquanto estava a dar a música da Mariel e depois também quando dava... Porque eu sempre gostei muito de videojogos. E eu lembro de estar a ouvir estas músicas do festival e depois a pensar, depois vou jogar computador. Até lembro-me de perguntar à minha irmã se podia jogar. E a minha irmã disse-me depois do festival. Mas disse-me assim. Oh Giza, posso jogar depois do festival. E eu pronto, está bem. Lá fiquei calado. Mas é, por acaso lembro-me muito bem de... Cá está. E porque é que eu digo porque é que eu disse que era o melhor Scott para mim? Porque é emotivo de princípio ao fim. E é também uma das grandes recordações que eu tenho, que é, ou seja, a minha primeira grande recordação. Que é, repara, eu tinha quase 5 anos e lembro-me destes pormenores todos. Das transições para as músicas, daquilo que pensei, daquilo que senti. É por isso que muitas pessoas às vezes não entendem como é que eu me lembro delas, ou às vezes me lembro de pequenos pormenores. Mas a verdade é esta. Eu, desde pequeno, tenho esta coisa. Lembro-me muito. Lembro-me muito das coisas, das pessoas. Sei lá, do que senti, do que vivi. Lembro-me perfeitamente disso. E pronto, e este festival é um exemplo disso. Pronto, e por isso vamos ouvir lá a musiquinha do Toy. Hoje é trabalho não. E porquê que é do Toy? Ah, foi o que eu disse, por causa da transição. Ah, a transição ofensiva. Porque eu lembro perfeitamente da transição de uma música para a outra. Não entendi. Porque me lembro, porque foi durante esse intervalo, aliás, não foi durante o intervalo não, foi quando já foi a meio da música. Que eu perguntei se podia jogar. Já percebi. O intervalo, decides tu. Tu é que mandas. Escolha tu hoje. Ah, bem. Há intervalo. Então vamos lá. Qual era a canção? Então é a transição à canção número 2. Pois, está bem. Canção número 2, título. E até quando? Intérprete. Toy. Orquestração. Grassman. Será que já não se respeita o amor, que a verdade já não tem valor, paraíso é apenas um sonho. Virá a vontade de amar outra vez, encontrarmos de novo o caminho e a razão de viver. Sem ter medo de não acordar, sem receio de tudo acabar, como se a vida fosse um brinquedo. Por que não fazermos um só coração e sentirmos na nossa missão a vontade de amar? Os conflitos, as mágoas, os gritos do mundo, até quando? Até quando deixamos o ódio vencer o amor? Pois as aves, os rios, pois o mar e a montanha chorando, vou sentindo na alma a tristeza caindo dos céus. Muita gente esquece. Que há uma luz bem no alto a brilhar, nossos passos tentando guiar pela estrada da felicidade. Vem cá, diz-me tudo o que queres dizer, e o amor irá sobreviver como a fé que há em nós. Os conflitos, as mágoas, os do mundo, até quando? Até quando deixamos o ódio vencer o amor? Pois as aves, os rios, pois o mar e a montanha chorando. As portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bens materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto, carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Este foi o intervalo mais bonito da Rádio Antena Web, já que foi o Carlos Bonaparte que produziu para o programa mais bonito dos sábados às 6 da tarde. 6, eu estou nos Açores. Trouxe uma t-shirt que diz Açores, não vês? Ah, eu não tinha visto, desculpa. Até a motinha gostou ontem. Carlos Bonaparte, deixa-me fazer-te uma questão pertinente para tu dares uma resposta quando estiveres mais perto do microfone. Tu sentes-te sob pressão? No dia-a-dia, na rádio, na tua vida, nas tuas relações interpessoais com o homem, com toda a gente. Na rádio já não, mas na minha vida pessoal sim. Sob pressão? Sim. E como lidarás com tal? Tentando resolver. Primeiro que tudo, tentando perceber. Primeiro que tudo ou primeiro que dois? Primeiro que dois. Pois. Tentando perceber o que é que está mal. O que é que me põe sob pressão, não é? E depois? E depois tentar resolver da melhor maneira essa situação. Sempre de forma pacífica e com a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Não, com a minha. Com a tua paz. Pois, Nosso Senhor, o meu Senhor partilha quem é. Ou tentando falar com alguém se fica alguma coisa que não está bem com uma pessoa, ou então tentando encontrar uma solução para lidar melhor com uma questão específica. Eu estou a perguntar isto porque a música que vamos ouvir chama-se Under Pressure, de baixa pressão. O início da música do Toy fez-me lembrar os Queen. E os Queen fizeram-me lembrar um evento que eu fui assistir ontem à noite, portanto, uma coisa mesmo recente, é que há lá uma parte, a meio da segunda parte da festa, do referido evento, que fazem um resumo da história do rock, sempre com músicas, vários exemplos da maioria dos grupos de rock mais conhecidos em todo o mundo ao longo da história, e chegaram aos anos 70, um grupo formado em 71, veio de onde? De Londres, Londres! Nem com ouro o homem não diz. Bom, digo eu, Londres! Londres! Até que em 75, com o A Night at the Opera, atingindo o sucesso à escala mundial. Eles são os Queen, música dedicada ao Carlos Bonaparte. Primeiro, pelo seu título de supressão, que é o que eu sinto cansante, e segundo, pelo título do grupo. O Carlos é a minha rainha, não é verdade? És a rainha da noite, da noite, só eu. Diz que é aquilo que eu sinto que sentes. Que eu sinto que sentes. Ah, é? É. Estás sempre sob pressão. Há outro motivo que eu já falei aqui na semana passada e há três semanas, que é ir trazendo, desta vez não é prioridade minha, mas ir trazendo alguns dos grupos mais bem-sucedidos, alguns dos nomes mais bem-sucedidos da história da música. Estou numa fase disso. Quem sabe daqui a um mês trago músicas cantadas por caracóis. Mas para já estou a trazer músicas de grandes nomes, dos nomes muito conhecidos. Depois o Elvis Presley, de Michael Jackson, trago os Queen, cujo vocalista Freddie Mercury morreu no dia 24 de novembro de 1981. E não estou a ler. Mas por acaso sei a data de cor. Porque ficou... Eu sei que foi no 81. Foi no dia 24 de novembro. Foi na altura em que... Foi por causa dele que começou a falar muito da SIDA. Acho que calma. Lobão. O que é que tem a ver com isso? Nada, mas o ritmo. Tem tudo a ver. Ou não tem nada a ver. A sequência do coisa, acho. No início. Portanto, vamos até Londres! Para ouvir o Freddie Mercury, Brian May e os outros que não mandam nome. Os Queen, que vão cantar Under Pressure para todos aqueles que se sentem pressionados. Para os que não se sentem pressionados, mudem de canal, metam no canal 2. Também já está a dar uma coisa gira a história. O canal 2 está a dar o programa... O Gospel Hits. So slashed and torn. Yeah. deixa. A próxima melodia é que será devidamente dedicada a mim por parte do Carlos. Basta olhar para o título. Te amo e não pensei que amar-te assim era tão, tão... Gay? Pois, não se pode ser gay na rádio. Sabes que a Rihanna sugeriu que o Cristiano Ronaldo é homossexual? Sugeriu? Ah, não sabias dessa. A Rihanna atuou em Lisboa no dia 28 de Maio e depois o concerto tirou antes. Tirou uma fotografia com o Cristiano Ronaldo e aparecem os dois e tal. E, para não variar, as revistas que não têm mais nada para fazer, os responsáveis pelas revistas, começaram logo a especular sobre um eventual romance entre a cantora de Barbados e o homem da Madeira. E quando me perguntaram esta semana sobre isso, ela respondeu: não, eu tenho muitos amigos homossexuais. E sou a favor da liberdade sexual. Pronto. A falar sobre o Ronaldo. Pronto. Faz sentido. Ah, faz. Bom. Não faz. Ah, não há, ou amas e não pensas. Ele tem tanta carne de comer que um dia está a enjoar e das duas uma. Ou começa a comer. Ou começa a comer peixe ou vira vegetariano. É, olha, põe a comer peixe, eu vou trazer a roda alimentar. Está bem. Vira, homem. E também sobre a Sofia. Oh, yeah. E lá no fundo o Carlos já sabia que vai cantar a seguir. A sonoplastia. Vira, Carla. Pronto, vamos lá. Explicado bem. Te amo e não sei o quê. E não pensei. Ora bem, duas coisas. Esta é a música mais do número do festival. Até já, pá. Não sei se já ouviste a contenção, mas acho que reparar que a bateria é de um órgão rolar. Mas por causa do pum e do pá. Podia haver outras marcas semelhantes. Podia, mas pronto. São exatamente igual. É copiado dos chineses, à altura não havias. As baterias podem não ser exatamente iguais, mas... desculpa. Podem ser parecidas, mas há sempre diferenças, não é? Mas eu conheço bem que eu... Pá. E mais? Pronto. E mais? Pronto, mais. Mais? Estava aqui a tentar, não sei o que se passa aqui com a minha... com as minhas cordas vocais, devia ser por causa de tia. Mais. Pronto. Mais só logo à noite agora. Aí já é de noite. E mais. Ora bem, então vamos lá. Então é assim. A Casa da Sofia, pronto, é a música que mais dentro do festival. Era uma das suas chaves. Agora não sei se tu consegues ver. Mais. Aí enquanto eu vou ganindo, se tu consegues ver aí. Quem é que ficou... Mais! Os classificados do festival da RTP da Canção 91. Mais! Diziam então que... esta música mais do festival... Mais! A cara Sofia... A música número 7 ficou no terceiro lugar. Mais! A sério? Quem ficou no segundo? Os Bloco com fazer uma canção. Mais! Ah, a música também é gira, é? É! A música também é gira. O Manel ficou em quinto, Mariano. E o Toy em sexto. Agora não é que ficou em quarto, sétimo e oitavo. Ai, deita-te. Primeiro lugar... não sei, no oitavo. Último lugar para o Emanuel. 38 pontos para Com Muito Amor. Sétimo. Paula Monteiro e Pedro Chaves, o único dueto. 67 pontos para Sem Adeus. Sexto lugar para Toy e Até Quando. 75 pontos. 85 pontos para Mariel, No Teu Sorriso. Quinto posto. Quarta posição para Ti and Gus. Bye, Lily, bye. 126 pontos. E chegamos ao pódio. Terceiro lugar para Carla Sofia. Te amo e não pensei. 146 pontos. Segundo posto. Os Bloco. Fazer uma canção. 155 pontos. E a canção vencedora, que vamos ouvir já de seguida em repetição. 12 pontos. 166 pontos para Lusitana a Paixão. Foi uma diferença dos três primeiros para os outros. Não dos quatro primeiros. Primeira metade, depois para a segunda metade. Sabes, já, eu gostei muito na altura, sabes que na altura Aliás, eu não sei se isso acontecia antes de 74. A Madeira contava para a Madeira contava para o festival. Não me lembro. Pronto, me lembro, mas em 91 contava. E sempre. Mas eu não sei se antes de... E os Açores também, iam até Angra do Heroísmo, até a Terceira e até Funchal. É, não era. Não era. E os Açores também contavam, Angra do Heroísmo, Terceira e Funchal. Não, iam até a Ponta da Algada. Eu disse, iam até a Angra do Heroísmo ou até a Terceira e iam até o Funchal, com Açores e Madeira. Mas era até a Ponta da Algada, esquece. É, ia até a Ponta da Algada. E pronto. E a Carla? E a Carla? É a música, como já disse, é o que mais me lembro, não é? E mais? E que eu achava que ia ganhar o festival também. Ou essa, ou a Dulce Pontes. E ganhou a Dulce Pontes. Mais? Mas, sabes uma coisa muito gira? É muito engraçado que estás a ouvir uma cantora, que é assim, a única que assim que eu me lembrava. Mais? Que sabia o nome e tudo mais, também quando me conheces, porque ouvi falar ao longo dos tempos. Mas aquela vozinha assim... Ah, não, muito envergonhada. Mais! Nada te esteja bem, fala! Mais! Pronto. E então? Estás-me a pôr sob pressão. Eu acho que nada quem é o do outro lado ou fado e o mais! E tu fado e o mais! Tenho que pensar como é que vou resolver os problemas. Acho que vou tirar um balde de água fria a alguém. Era bem-vindo. Há bocado esqueci de dizer, escolhas a música e até quando? Na mesma semana em que eu adicionei às minhas ideias para os colhões uma música chamada Até Quando? Que coincidência. Andas a espiar as minhas coisas. Andas a ver a livre. Ando? Porquê? Porque do Gabriel? Sei. Sim. Por acaso foi essa? Pois. Agora saiu ontem. Está bem. Em off. Não em off, saiu ontem. Mas... Pronto, e então... Pronto, a música que mais te lembras é aquela que ficou no pódio. E depois é aquela coisa. Algumas destas músicas são assim mais... Mais! São assim... Mais! Não sei, mais complexas por um lado ou mais calmas por outro. Tendo ali a Até te digo, a Ponta Delgada deu 4 pontos à Carol Sofia, que é uma pouca vergonha. Digamos que, portanto, como é que eu posso dizer? Ou seja, a música 3, pronto, é assim mais... Depois a número 4, acho que é da Paula Monteiro. Fazer uma canção. Ah, é do Desbloco. É isso, está bem. É do Desbloco. Mas pronto, é assim uma coisa assim mais... A 5, Dulce. É isso, a 5, sim, a 5 é Dulce. A 6, a Paula Monteiro, que eu sabe. E a 7, Grande Cabelo. E entretanto... A Carla, ou seja, digamos que a Carla Sofia animou ali um bocadinho as coisas. Primeiro a Dulce Pontes, depois o outro sem adeus. Também ela especialmente não cantou nada bem. Digamos que a música número 4 era assim, daquelas músicas que nunca me cativava assim muito. E entretanto, pois, enfim. Aquilo ficou sempre, estava a ficar assim um bocadinho morto. Eu já estava assim a desviar um bocadinho do festival, por isso é que não me lembro da música 4 e 6. Tenho vagas ideias. E estava assim a desviar um bocadinho da memória e tal. Até que aparece a Carla. A Carla fica assim uma vozinha jovem, fresca, com uma música mexida, animada. E pronto. E há uma coisa que eu pensei, sabes que, olhando para trás. Algo do género. Te amo e não pensei. Sempre há sempre alguém. Ou seja, a minha ideia de que aquela música da Carla Sofia ia ganhar nem era de lógica, porque no ano a seguir ganhou uma música com um ritmo muito parecido, com aquela parte do sempre há sempre alguém. Também... Também tem um acompanhamento vocal do coro muito parecido com este. Amo e não pensei. Ou seja, não é assim tão ilógico que eu tenha pensado logo na altura que esta música... Depois não sei se estou errado ou não, mas esta música não tinha cor vermelha. tinha mais branco e azul. Não sei, mas pronto, depois entretanto acabou e tal, foram lá as votações e eu lembro-me do Funchal e ouvir um alô ou um estou e eu ouvi aquele som do telefone, quando o microfone está muito alto e faz feedback. Sim. Pronto, depois eles lá abaixarem e tal. Lembro-me disso tudo. Pronto. E depois chegaram ao fim e ganhou a 12 pontos. E ela ainda mais nervosa ficou lá. Mas a pergunta mais importante é, sempre jogaste no computador depois do depois do festival? Não, depois vamos comer. Então não jogaste? Não. Então tu não mentiu-te? Pois mentiu. Então é mentirota. É mentirota. Gosta de mentirar. É verdade. Então foste para a cama chorar porque não jogaste depois do festival como pensavas que ia jogar. Eu sei que ela não se chama Portas. Ah, ah, ah, ah. Não é Elisa Portas. Ah, bom, vamos embora à música. Não, mas é. Por acaso lembro-me disso, não joguei, não. Mas também acho que estava tão feliz pelo festival que nem sequer me lembro, nem sequer percebi no assunto. Não sei, sei que deixamos comer. Repara que hoje, mesmo que tivesse 5 anos, já não tinhas essa oportunidade porque as famílias já não ficam à volta da televisão para ver o festival. Pois não, por isso é que eu digo, eu nasci na minha melhor altura. É verdade. Canção pá, número. Aliás, eu nasci no ano em que temos para ser, é. 7. É. Canção número 7. Título: Te Amo e Não Pensei. Intérprete: Isso assim era tão. Ai, não é isso. Carla Sofia. Orquestração: Luís Duarte. Que levei a perceber Olá, olá, ouvintes, esta é a sexta e intervenção mais importante das escolas que eu escolho, emissão 135 para sábado, 8/7/6/2013. Isto porque é uma música escolhida para mim. E a verdade é que eu estou aqui como voto de protesto porque sou contra as listas já previamente programadas. Normalmente as pessoas que têm mania que são inglesas chamam playlists, eu como sou português não uso nomes estrangeiros. Ora bom, e então eu sou contra isso e porque é que estou a falar nisto? Porque a música que vamos ouvir está quase todo, não é quase todos os dias, é todos os dias que eu vejo o canal em causa, este vídeo passa lá, que é na VH1 Classic, que de hora em hora, lá está, claro que estou a exagerar, mas já está certinho, eu escuso de prever, bem, hoje vou ver isto, amanhã vou ver isto, já sei que vai dar esta música. Pois tem aqueles sons ali a meio peço de africanos, assim, esquisitos. Bom. Isso é no reclamo, não é? É na música. É na música. O Oscar Alhinho fez questão de sublinhar que nasceu numa altura muito boa. Então pronto, vou escolher uma música de 1986. Que faz reportar a outra coisa, um artista que eu conheci, que eu revelei, dei a conhecer aqui recentemente, mas ninguém conhecia, que era o Elvis Presley, chamado Graceland. Claro que quando se fala Graceland, associa-se logo ao Elvis Presley. É que o álbum desta música é precisamente, tem o título Graceland. É do Paul Simon, lembram-se do Simon & Garfunkel? Ora bem, ainda na associação do evento que eu vi ontem à noite, que fizeram uma homenagem à história do rock e foram até os anos 80, isto, claro que é um pop rock, mas não deixa de ser rock. O duplo Simon & Garfunkel foi também dos duetos mais conhecidos, mais comentados na altura. E não vamos aos dois, mas vamos ao Paul Simon. Como voto de protesto, e por uma coisa que eu já falei aqui há uns tempos, que foi, ó VH1, quando é que vocês mudam a porcaria dos reclames? Que eu já ando para aí há 3 anos sempre a ver mesmo os reclames. Mas, sabes que eu pode ser exagero para certos ouvintes, certas pessoas e coisas. Mas eu nem quase... É nunca, como dizem os brasileiros. Mas é rara a vez em que eu fico centrado na VH1. Porque já sei que quando há intervalos vou ouvir sempre a mesma coisa. E então prefiro a VH1 Classic porque não consigo ficar na VH1. Já sei quando vai haver intervalo, vou não saber a mesma coisa. Sabes que há tempos eu estava a conversar com uma pessoa que ainda dá algumas músicas da playlist, não sei o quê e tal. Algumas já estão desde 20 de maio. E ela disse algo como... Já? Tão cedo? Ou seja, a música já está há mês e meio. Quem ouve a rádio um bocadinho mais, já as apanhou muitas vezes. Pois é, mas é o que eu te disse, já te disse. Ou seja, noutras conversas sou contra isso, as músicas já programadas. Chega uma altura que começa a fartar. Não, repara, se as coisas forem bem feitas, não é? Se as coisas forem bem feitas, a lista programada é uma coisa positiva. Porque permite que tu, com menos trabalho, consigas fazer a mesma coisa. Claro. E agora, claro, se tu deixas músicas lá durante meio ano, ou só porque gostas, ou só porque alguém te disse que gostava, ou porque sabes que vende. E esta, You Can Call Me All, deve ser a favorita lá da direita do VH1 Classic ou de alguém. Ou então esqueceram-se, porque é a música que eu vejo mais vezes repetida no canal em causa. E vamos escutar o Paul Simon com um vídeo que nunca deu na VH1 Classic. E que uma música que vai ser estreada aqui neste programa. De 1986, o álbum Graceland, numa emissão. É uma música que vai ser estreada no programa. Nunca tinha passado. Ora, aí está. Vês como sabes, ó, Pão Simão. Pão Simão, é bonito. Parece o João Simão, o Marco Pão. Pão Simon, Pão Simão, João Simão, Marco Pão. É serpido. É? Pode ser. Ah, a primeira música de hoje foi Mariel, com... Tuneu Rociso. Oh, ah, no teu sorriso. Depois tivemos a Anabela com Pensando em Ti. Depois foi a Toy e Até Quando. Depois foram os Queen Under Pressure, já depois do intervalo. Depois foi. O que é que foi ao cabo? Ah, e a Carla Sofia. A Carla Sofia com Te Amo e Não Pensei. Essa coisa do Te Amo. Não é só agora que trocam os pronomes do Te Amo. Bem, eu estou a imaginar ela cantar Amo-te e Não Pensei. Amo-te. Amo-te. Tu sabias isso, mas agora disse. E vamos fechar com o Paul Simon. You Can Call Me On. You Can Call Me On. Não fica também o Amo-te. Porquê? Porque o início da música anterior do Amo-te e Não Pensei. Te amo. O início é muito semelhante. Até o Carlos começou a rir, acho que concorda. O início é muito semelhante a esta. Sim. Mas há uma coisa, bom, já me vou embora, que isto já está uma pouca vergonha, isto, 49 graus aqui dentro. É que estão bem acima dos que está lá fora. Em cima não digo, mas... Não. Lá fora, quando for lá para fora é que vai fora. Agora não. É que, mas durante a tarde, podes querer durante a tarde. Durante a tarde vai ser, eu é que sei. Bem, durante a tarde estão lá durante fora... a tarde já foi, porque agora já são 8 horas é, quase. Exatamente, também. É 9 horas. Sim, 8 nos Açores, sim. Sim, 8 nos Açores. Nós vamos embora porque eu vou ser o Ministro das Finanças e o Carlos o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Temos muito o que fazer. Exatamente, exatamente. Até para a semana, para a emissão 136, que vamos ouvir músicas em condições. É verdade. Porque aquelas que vou escolher, claro. As minhas... Ou seja, eu é que vou ter o desafio de escolher músicas que valham a pena nesta emissão. Amém? Para ti também. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Spinning in an